2 com 116 a bordo, Aracaju, 2 horas e 15 de autonomia. Do táxi via India Alpha, reporta no ponto de esperada no zero, pronto, ajustado 1017. India Alpha, João, pronto. 6746 da web, pista livre, pouso autorizado, vento calmo. Pouso autorizado, nós estamos com um pequeno probleminha de flap aqui, senhor. Vamos ter que iniciar uma remetida aqui, tá? Vai, já vai iniciar? Vamos iniciar da presente. Ok, então iniciei a remetida, subindo inicialmente para 2000 pés, mantendo o eixo da pista, aguardando transferência de comunicações. Afirmativo. Turminha da presente, controle novamente na frequência 120.8. Ah. 746, controle 120.8. 1208, obrigado. O Maica Papapá, autorizado 17, táxi à pista, reporte aéreo e pronto, cabeceira. Controle de Salvador, web 6746, iniciou o perfil de arremetida, estamos subindo para 2.500. Gente, 6746, está um tráfego matricial no momento, o senhor está livre para sobrevoar qualquer altitude do setor que desejar. Tá, ok, o senhor pode nos vetorar para aproximação na 10 de novo e possibilidade de fazer uma órbita sobre a posição Duna? Afirmativo. Curva esquerda agora até a proa 010. Esquerda 010, sobre vetores 6746. Mantém que altitude? A critério do comandante, 2.500 é ideal? 2.500, tá bom. Prepare a Momo, o 5397, já aprovado 380. A ingresso no PAC, voo 9896. Ingresso até o portão 4, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, voo 9896. Gente, só um minuto, Mike, papapá. 3152 vai aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 3152 mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. Boa noite, o número 06, sem te dar informação. Chave, autorização Campina Grande no 5. 390 Campina Grande, só um minuto. O número 06, número 2, cópia, prepare a PUCA. Boca 3901606. Mike papapá, livre decolagem no 7, vento 300 graus com 2 nós. Zuno 52 autorizado, a linha decolada 10, vento a 300 com 2 nós. Livre a linha decolada 17 da 3, 152. 10. Da 10. confirmar. Papada com a 256, controle 120.8, bom voo. Controle 1208. 1208, obrigado, Mike, papapá. Seu antes está autorizado a decolagem do 3052. Afirmativo. Vento 300 Guarapes com 2 nós. Certo. Mike, papapá, contato radar, suba ao 430, saída dela. 430 sem restrições na, no perfil da Dael, Mike papapá. O Webjet 6746, eu posso iniciar a nota na posição do Donald, ajuste permanece no 0-7. No 0-7, vamos reportar iniciando sobre Donald, obrigado já. Decolado agora, 58, controle no 20.8, bom voo. Vai chamar o 208, obrigado, um excelente final de semana. Igualmente, bom São João. 35317, cópia. Boa noite, 3152, decolou na suíte. Subida Momo, transição Trova, 5527, código transponder, controle 120.8. L01 no portão, chame quando plano para o posicionar. Ana 606, cópia. 606, Salvador. Ana 606, Campina, Campina Grande, 390, rota tesouro 10, decal da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, 5525 transponder, controle 120.8. Autorizado 390, Campina Grande, Abuzulu 10, decola 10, curva esquerda, Pucas e Pá, 5525, com transpondo 208, controle 1606. 5 portão, chame quando plano para o posicionar. Vai chamar 1606. Web 6746, iniciou o ato sobre zona. Ciente, o senhor me informa quando pronto para aproximar, ok? Afirmativo. 714, Aracaju, 1230. 230 Aracaju, autorizado, decolando 110, curva esquerda, no perfil da Pucajama, pós direto Aracaju. 5524, código transponder, o controle opera 120.8. Transfira em 118.6. 26, mano. Falta posicionar. Escuta, 994, passa 4, informação, tá? Maceió 350, tá pronto? Pronto, 994. Maceió 350, rota PV58, decola 10, curva esquerda, subida Pucajama, transição Caju, 5535, transponder, controle 120.8. 350, Maceió 358, 10, 10 Maracanã, 5320.8, 994. Podia só repetir o transponder? 5565, vou 994. Estimativo, já me contou para posicionar, só complementando autorização, curva esquerda, após decolagem. Certo, T-746 vai tentar aproximar. Afirmativo, já. Gente, reporte pro ILS, eu estou no campo. Boa tarde, obrigado. Dan 3152, chame Centro Recife 12545, alterna 12685, bom dia, bom voo. 2545, 2685, obrigado. O 6746, o senhor deseja algum apoio no solo? Negativo, senhor. Tá tudo certo. Prosseguir para se quiser passar para a torre. 118, 16, bom dia, bom pouso. Obrigado, bom dia. Sim, torre Salvador, o 6746 está full LS baixado e travado. Isto é totalmente sua, comandante. Livre, vento calmo, pouso autorizado. Que bom, pelo menos uma coisa está ajudando. no 7 e no 01 aprovado, Semtex. Web 6746, solo agora 09, direita, táxi na minha escuta. Prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Bem-vindo. Obrigado. Alfa antes da Juliette vai reportar na sua escuta. 6746. Salvador, boa noite, 3170, boa noite, assina a identificação desse a 2000 pés na proa de Dona Justa no 0197, reporte localizador. 2000 pés, proa de Dona Justa no 0197. Posição 8. 08 no 994, confirme. Afirma, 08. 03. Com 994. Ok, 03. Então sim, então estou com o André da tripa retaguarda, não push. Assim que o mesmo iniciar o táxi livrar, tá livre o seu push e pega o estacionamento, chama o táxi. Pode passar de Libra essa, livre de estacionamento e chama o táxi, com 994. Táxi 5317 com 64 POB, 3:40, alterna São Luís. 5317, Índia e Alfa reportando pronto no ponto de espera, ajuste no 0 ou no 7. E a Índia e Alfa reporta pronto no ponto de espera, 553 no 7. Ponto de espera da 10 pronto, 53 no 7. 53 no 7, pista livre, autorizada a linha decolar, o vento 020 graus com 3 nós. A linha decola da 10, 53 no 7. Antes da Juliette, 6746. Júlio, 612, portão. Ah, autorizado, portão 612, uma boa noite, bom final de semana. Igualmente, o senhor também, companhia, tudo aí, bom São João. Você também. Lançamento, gol 9714, posição 2. Companhia puxando, é, o seu próximo setor, 9714. Tente, 9714. Em posição no 606, já vou autorizar, só um minuto. Mantendo no 606. Três no 7, decolar 215, controle 120.8, bom voo. 208, tripe 5317, boa noite. Quatro, posso falar da companhia, já tá se livrar, a retaguarda tá livre, já tá. Gente, a maior taxa do nosso fecho não passa. E 600 pés. Livre 53 no 7, boa noite, contato radar, só 380, sai da MOMO. 380 na MOMO, livre 53 no 7. 94, Rio de Alfa, portão pronto, ponto de espera, ajustado na 017. 017, Rio de Alfa, ponto de espera, vai falar pronto, 99. No 606 tem livre pushback, flamento 05, chama o táxi. Está livre o 606, repassa pro táxi no 0.0 para decolagem. Autorizado a decolar no 994, vento variável com 3 nós. Autorizado a decolar no 0.0. táxi volante 714, Uno 58 a bordo, 2 horas e 10, alterna Salvador. Taxi de alta, acertando o ponto de espera, 1 0, ajustado 1017. Gente, 1017 ajuda, vamos lá, ponto de espera 0, volante 714. Volante 94, decolhe agora 19, controle 1, 0, ponto 8, valor. 19,8. Vamos lá, vamos lá. Levante o controle, 1-0.8. 2-0-8. Obrigado, desculpa. Alô, ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Quer estabilizar 3, está certo. Zero, não, zero, pronto, vou no 7-4. Ali mantém inicialmente, no 7-4. Ali mantém o 9-0, vou no 7-4. Boca 350. Trip 5317, chame centro Recife, 12545, alterno 1-2685, bom voo. 2545, 2685, muito obrigado, tenha uma boa noite.